passou da hora. Ai, que trem difícil, final de semana é quase todo dia. Eu saio à noite e durmo de dia. Mãe, o meu hip hop tá valorizado, deve ser por isso que eu não tenho namorado. Tantas opções, tá tenso no meu caso. Deixa eu te mostrar o tanto que tá complicado. Chega aí, mãe, me ajuda a escolher aqui, vai. Mãe, o Fernandinho é um cara pra casar. O Matheus é gente boa e o Dudu é de apaixonar. O Juliano gosta de beijar na boca. E o Juninho de fazer amor com roupa. O Thiaguinho, ah, ele gosta de dançar. O Fred é o da balada, ele gosta de pagar. Mãe, o meu ibope tá valorizado. Deve ser por isso que eu não tenho namorado. Tantas opções, tá tenso no meu caso. Deixa eu te mostrar o tanto que tá complicado. Chega aí, mãe, me ajuda a escolher, vai. Mãe, o Fernandinho é um cara pra casa. O Matheus é gente boa e o Dudu é de apaixonar. O Juliano gosta de beijar na boca. E o Juninho de fazer amor com roupa. O Thiaguinho, ah, ele gosta de dançar. O Fred é o da balada, ele gosta de pagar. De todos eles eu nem sei qual é o melhor. Porque papai do céu não fez tudo em um só. Ah, eu vou ser o orgulho da minha mãe. Vou subtrair uns 10 da minha vida. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero é que multiplica. Ah, eu vou ser o orgulho da minha mãe. Vou subtrair uns 10 da minha vida. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero é que multiplica. Ah, eu vou ser o orgulho da mamãe. Vou subtrair uns 10 da minha vida. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero é que multiplica. Ah, eu vou ser o orgulho da minha mãe. Vou subtrair uns 10 da minha vida. Mas enquanto esse dia não chega, eu quero é que multiplica. Que multiplica.